Se eu tivesse teu amor por um segundo, se eu pudesse te mostrar meu coração, eu te daria qualquer coisa desse mundo por uma noite de loucura e de paixão. Se eu soubesse como achar esse caminho, uma estrada que levasse até você, te dar um beijo, te abraçar devagarinho, te mostrar todo o carinho que eu tenho por você, fazer amor atravessando a madrugada, te deixar enfeitiçada até o dia amanhecer. Um amor tão grande assim não dá pra esconder. Tá na cara, tá em mim. Sou louco por você. Se eu pudesse desvendar os teus segredos, como uma nave navegando o infinito, como um orvalho numa flor de manhã cedo, pra descobrir no teu amor o que é bonito. Se eu soubesse como achar esse caminho, uma estrada que levasse até você, te dar um beijo, te abraçar devagarinho, te mostrar todo o carinho que eu tenho por você, fazer amor atravessando a madrugada, te deixar enfeitiçada até o dia amanhecer. Um amor tão grande assim não dá pra esconder. Tá na cara, tá em mim. Sou louco por você. Um amor tão grande assim não dá pra esconder. Tá na cara, tá em mim. Sou louco por você. Noites são frias sem você, são noites sem fim. As palavras procuram poemas, os poemas procuram canções, só pra dizer que eu te amo assim. Um amor tão grande assim não dá pra esconder. Tá na cara, tá em mim. Sou louco por você. Um amor tão grande assim não dá pra esconder. Tá na cara, tá em mim. Sou louco por você. Um amor tão grande assim não dá pra esconder.